No início de Cavaleiro das Trevas Ressurge, ainda ecoa os efeitos da morte de Harvey Dent. Faz um ano desde o ocorrido, e os resultados positivos da lei que leva seu sobrenome são notáveis. Isso faz com que o Comissário Gordon, apesar de angustiado por ter que enaltecer o vilão que ameaçou sua família e aguentar ver todos o tratando como um herói, sendo que o verdadeiro for o Batman, decidir que aquele não era o momento certo para a revelação. O personagem concordava que a segurança de Gotham ainda era mais importante. A Cidade Sombria estava passando por um período de enorme paz, talvez nunca imaginada antes, fazendo com que o próprio Gordon não fosse tão útil nas ruas e para o povo. Da mesma forma, o Batman. Após a grande onda de crimes, em especial o organizado cessar, Bruce se aposentou das suas atividades de vigilante, mas não seguiu em frente. Não passou a viver para si mesmo. O problema é que o que o Batman representava estava fundido com a essência do homem por trás da máscara. Por mais que houvesse uma distinção externa, não existia Bruce Wayne. Apenas o Homem-Morcego, o que a cidade precisava em momentos de crise. Por isso que a paz era de certa forma desconfortável, porque Bruce se sentia um inválido, um inútil. Afinal, um herói só se faz necessário na presença de um vilão. Alfred deseja que Bruce saia de Gotham, que fuja desse lugar que só lhe traz dor e más recordações. Contudo, não há nada para o personagem fora da cidade que jurou proteger. Depois de tudo o que aconteceu, sua vida só fazia sentido combatendo o crime. Esse era o seu autoproclamado objetivo de vida. Por mais que afirmasse em voz alta que estava aposentado, o personagem não só esperava uma nova ameaça, como sabia que o Batman novamente seria necessário um dia e precisaria ressurgir. Quando essa nova ameaça, Bane, vem à tona, o policial Blake vai até a casa de Bruce para lhe pedir ajuda. Na verdade, para ser mais exato, a ajuda do Batman, deixando claro que sabia exatamente quem ele era. Esse momento é interessante porque Blake afirma ter descoberto a verdade acerca do bilionário excêntrico devido à expressão em seu rosto, o disfarce que usava antes de se fantasiar de morcego, que adotou a fim de esconder o ódio e o trauma de ter perdido seus pais. Essa máscara era igual à que o próprio jovem policial precisou adquirir quando percebeu que, para ser aceito, teria que fingir que estava tudo bem, enquanto a raiva o consumia por dentro. Ainda que seja uma explicação rasa para convencer o público de que um sujeito qualquer havia descoberto a identidade secreta do Homem-Morcego, esta é uma forma de não só determinar a sagacidade e percepção aguçada do personagem, como estabelece o vínculo que torna concebível a ideia dele como possível sucessor do herói de Gotham. Como semelhantes, não só em origem como em valores, Blake estava apto a continuar o legado do Batman. Mas não só isso. Também é um modo do roteiro apontar, ainda que implicitamente, a facilidade que seria para qualquer um, com um pouco mais de vontade e atenção, descobrir quem usava a fantasia de morcego. Em um mundo moderno, constantemente vigiado de maneira formal e informal, seria espontâneo associar Bruce Wayne ao Batman, principalmente neste caso, onde ambos desapareceram na mesma época, passaram o mesmo tempo sumidos e retornaram coincidentemente no mesmo período. A própria motivação da Selina Kyle, que era obter o dispositivo que lhe permitiria recomeçar ao apagar o registro de sua antiga existência criminosa, corrobora a noção de que agir sob anonimato e impune para sempre não seria viável, além do desgaste físico ser um limitador natural. Ao ler a confissão de James Gordon e mostrar que a justiça que mantinha Gotham em paz fora feita em cima de uma mentira, Bane assumiu total controle da cidade, ao mesmo tempo em que faz o povo pensar que pode decidir seu futuro, como se estivesse promovendo uma revolução. Ele afirma que o detonador da bomba nuclear está nas mãos de um cidadão comum e liberta os detentos que haviam sido presos graças ao falso legado de Harvey Dent. Após a brutal luta entre Batman e Bane, este último acaba por quebrar a coluna do herói. O vilão poderia facilmente matá-lo ali mesmo, porém, isso seria uma gentileza para com o Homem-Morcego. Bane sabia que seu adversário não temia a morte. A verdade é que Bruce já era um homem quebrado antes do vilão quebrar, mas o novo inimigo de Gotham era um torturador da alma, não do corpo. Ele sabia que não há desespero sem esperança. Por isso, Bane deixa o Batman no poço para que observe de longe, impotente, sua cidade queimar. No processo, o herói caído se recupera, se fortalece e desenvolve a sensação de que pode derrotar seu adversário e salvar todo mundo. O lugar era propício, porque a liberdade parecia próxima, Contudo, era quase impossível alcançá-la. O vilão queria que Bruce sentisse esperança, assim como o povo de Gotham. Logo, ele poderia fazê-lo sentir o desespero através da destruição desse sentimento. E só depois de levar Gotham às cinzas, o Homem-Morcego teria sua permissão para morrer. Essa seria a pior tortura para o herói, ver a cidade que tanto lutou para salvar e proteger ser dizimada diante de seus olhos, sem poder fazer nada. Em certo momento, Bane diz para o Batman que a vitória havia o derrotado. Isto é, faltava para o herói um receio, algo que o deixasse assustado e assim motivado a superar esse obstáculo. Desde o seu último triunfo, que trouxe paz para Gotham, o personagem não só se tornou desnecessário, como descuidado. Não existiam mais razões para treinar, vigiar, estar alerta ou se preparar. Logo, ele se tornou um adversário fácil de ser derrotado. A figura que outrora nasceu do medo de morcegos e adotou a escuridão precisava retornar às suas origens caso quisesse ter uma chance de vencer aquele que nasceu e foi moldado pela também escuridão. Após ter a sua coluna colocada de volta no lugar, Bruce tenta algumas vezes fazer a escalada, a fim de sair daquele enorme poço, porém sem sucesso. Em uma conversa com um prisioneiro cego, Bruce revela que teme morrer naquele lugar enquanto a sua cidade queima, sem ninguém para salvá-la. Porém, não sabe mais como fazer para conseguir escapar. Assim, o prisioneiro lhe sugere escalar da mesma forma que a criança havia feito no passado e conseguido, que no caso, seria sem a corda. Dessa forma, podemos perceber um paralelo com a sua própria infância, quando caiu em um poço abandonado, localizado em sua propriedade, e foi resgatado por seu pai, que lhe ensinou que todas as criaturas sentem medo, especialmente as mais assustadoras. Mais velho, Bruce procurou forças naquilo que mais temia, os morcegos. Em Cavaleiro das Trevas Ressurge, o personagem havia dominado esse medo, assim como todos os outros. Porém, um homem sem medo é um homem sem nada a perder. E Bruce prezava por algo, sua cidade. Ele não queria morrer sem, pelo menos, tentar salvá-la. Então, ele estava disposto a escalar sem corda, mesmo sabendo que só teria uma chance. Não existia a segurança de cair para poder se levantar. O risco de morte era real. E foi justamente esse medo que o fez valente e cauteloso o suficiente para triunfar sobre essa adversidade e ressurgir com sua essência restaurada. O dilema enfrentado por James Gordon, tendo que mentir para Gotham e exaltar o homem que ameaçou sua família, mostra como a polícia ou qualquer estrutura social pode ser engessada às vezes, não tendo forças para conciliar a justiça e o bem-estar da sociedade. Por muito tempo, o próprio Batman, mesmo com todos os seus sacrifícios, não era engrandecido pelo povo que defendeu e salvou diversas vezes, nem considerado um defensor. Mas é exatamente isso que define um herói, estar preocupado com o bem das pessoas, e não em ser prestigiado ou reconhecido. O Batman só existia porque a cidade precisava dele, não exatamente do bilionário e mimado Bruce Wayne, ainda que suas caridades fossem sempre bem-vindas, mas de alguém imbatível, que não fosse visto sangrando, que parecesse um fantasma, que assustasse pela simples presença, que agisse pelas sombras e fizesse aquilo que nem James Gordon ou a justiça eram capazes de fazer. Ser um símbolo. Existem dois momentos em que a questão envolvendo a identidade do Batman é ressaltada. O primeiro é quando o policial Blake pergunta a Gordon se ele não queria saber quem estava por detrás da máscara, e o último responde que já sabia, o Batman. Mais tarde, Blake faz um comentário parecido, dizendo que com o sacrifício do herói para salvar Gotham, ninguém iria saber a quem verdadeiramente agradecer. Gordon então, novamente, responde que o povo sabia, pois quem havia salvo a cidade era o Batman. Esse é um ponto interessante, pois o que o comissário está querendo dizer é que maior do que a pessoa vestindo a fantasia de morcego é o que a própria máscara significa. Blake decide deixar a polícia após o estado de calamidade provocado por Bane em Gotham, pois percebeu que era injusto o anonimato do verdadeiro herói. Ele ainda não havia entendido que não importava quem ele era de verdade, mas aquilo que representava para os cidadãos da cidade. Em uma conversa com Alfred, este questiona o fato de Bruce não ter encontrado ninguém, nem uma namorada ou pretendente. O personagem responde que já havia encontrado uma vez, demonstrando como a morte de seu grande amor, Rachel, lhe havia traumatizado, talvez da mesma forma que a perda de seus pais. Ele não queria se relacionar com mais ninguém, como se tivesse perdido não só aquela pessoa para sempre, como também a oportunidade de ser feliz com outro alguém. Alfred conta que tinha uma visão durante os 7 anos que Bruce havia ficado longe, onde via seu patrão feliz, com uma família, sendo uma pessoa normal. Alguém que teve seus traumas, lutou contra seus demônios, mas que ao superá-los, alcançou um novo rumo para a sua vida. No final, vemos que Bruce Wayne sobreviveu, não só porque o testemunhamos na última cena com Selina Kyle, após ter, teoricamente, explodido junto com a bomba nuclear para salvar Gotham, como por ter sido ressaltado em certo momento que a aeronave, chamada O Morcego, havia passado por uma atualização feita justamente por Bruce, antes de Bane ter tomado a cidade, que acrescentava o piloto automático. Contudo, ainda que o Sr. Wayne tenha sobrevivido, o Batman estava morto. O símbolo do morcego foi quem salvou a cidade, ao se sacrificar visando o bem de todos. Porém, isso não significa que ele não poderia ressurgir novamente, renascer através de outra pessoa. Bruce desejava que qualquer um pudesse ser o Batman. Isso não quer dizer ter vários indivíduos fantasiados de morcego perambulando pela cidade à noite, mas sim uma inspiração. Um símbolo capaz de despertar a vontade de fazer o que é certo e cobrar justiça. O ideal seria não precisar de uma pessoa usando uma máscara para encarar o crime fisicamente. Porém, enquanto isso não fosse possível, o legado do Homem-Morcego precisaria se manter vivo através de homens capazes como John Blake. Ou melhor dizendo, Robin. Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, termina com o personagem descobrindo, graças às instruções de Bruce, a Batcaverna, e passando por uma espécie de ritual de passagem, sendo recepcionado pelos morcegos, assim como Bruce fora no passado. É impossível saber se Blake seguirá os mesmos passos do Batman, se tornará uma figura diferente, ou até mesmo irá ignorar o manto. Contudo, de qualquer forma, Gotham sempre terá, fisicamente ou em sua memória, um guardião silencioso, um protetor vigilante, um cavaleiro das trevas.